Estou? Olá! Bem, eu só estou a ligar para dizer que cá por casa tudo bem. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cá por Casa, Tudo Bem. E por aí, consigo, tudo bem? Cá estamos para mais uma edição do nosso Cá por Casa, Tudo Bem. Já vos tinha dito na semana anterior que agora vamos ficar mais com as minhas... com músicas das minhas 19 cassetes de vídeo, das quais eu tenho tantas saudades. E hoje... bom, já lhe trouxe a música número 2, a 1, a 1, a 2 e a 3. Micaela com Erros de Amor, Shania Twain, That Don't Impress Me Much, e Whitney Houston com My Love Is Your Love. A número 4 foi um êxito no ano de 1999. Começava com um avião, pelo menos o som, eu acho que também seria, acho também seria a imagem. Música número 5 pertence aos Backstreet Boys e chama-se I Want It That Way. Fazer parte do álbum Millennium. E é com ela que vamos iniciar esta edição. Eu quero contar-lhe algumas coisas que, entretanto, foram marcando a minha vida por voltas do ano de 1999. Foi, para mim, um ano mágico. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart. When I want it that way. cá estamos depois de I Want It That Way. Verão de 1999. Foi realmente um ano que me marcou bastante. Foi um verão que me marcou bastante. Foi, sem dúvida, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Foi algo que... Eu nem sabia como é que ia descrever, porque assim... Foi realmente um ano em que eu como que acordei para a vida, como se costuma dizer, não é? Foi um ano em que realmente foi... eu mudei muito... sei lá, foi um ano em que eu descobri a música, em que eu descobri a mim próprio... e em que fiz uma coisa que eu achei muito engraçada. Que foi gravar videoclipes. Assistir a videoclipes. Quando eu digo gravar videoclipes, era ter aquilo que eu já referi, 19 cassetes de música, todas elas cheias de música. E cada cassete, havia uma cassetes que tinham 3 horas, né? Essas que tinham 3 horas, estão a ver, dava umas. Bem, eu cheguei a gravar, porque eu gravava da televisão, estas eram músicas mais curtas, então eu chegava a ter umas 40 músicas, mas sim, 45 músicas, dentro da mesma cassete. Eu cheguei a ter numa cassete de 3 horas, na quarta cassete, cheguei a ter 54 músicas, portanto, logo vem que eu tinha isto, tinha imensa música ali. E eu gostava muito daquilo, para mim era uma coisa. Não sei, a mim marcava-me bastante. A mim marcava-me bastante. Eu gostava muito destas músicas. E ficou mesmo muita coisa na minha cabeça. Foi. Sei lá. Eu andava a par das novidades, exatamente pela televisão. Andava a par, portanto, dos lançamentos, andava a par destas coisinhas todas. Para mim, sem dúvida. 99, 1999 foi um ano mágico. E essa manhã de 2 de julho de 1999 foi realmente mágica. Eu quando fui almoçar, eu por volta do meio-dia, eu comecei por volta das 9 da manhã. Por volta do meio-dia eu fui almoçar, meio-dia e pouco, foi a minha irmã que preparou esse almoço. Não sei se ela fez ou se pôs a aquecer, o que é que era. O que interessa é que, efetivamente, foi com ela que eu tomei um pequeno almoço essa manhã. E o meu. Bem, era habitual eu assistir a canais de música desde que cheguei àquela casa. Era habitual. Portanto, não levantava suspeitas o facto de estar ali particularmente sintonizado. Bom, eu continuei a gravar. Então eu continuava sempre entre MTV e entre. Essa música, eu fiquei muito triste quando perdi o canal Mosaico. Porque eu depois eu tinha, era o canal 31, como eu já falei, era o canal 31 da TV Cabo. Só que era diferente do Mosaico da Bia de Ritar, porque não tinha publicitários de canais que eu não conhecia. E mesmo que tivesse de canais que eu conhecia, não passava publicitários, portanto eu não poderia ver nada de interessante. Só tinha ali naquele quadradinho People and Arts, não era algo que me entusiasmasse. Sei lá, foi algo que não me chamava a atenção. Era redundante para mim. Era daquelas coisas que eu não tinha. Até porque o People and Arts, ele era um canal que tinha muitos documentários em inglês. Só os intervalos é que eram. Só os intervalos é que eram em português, o resto era em inglês, que assim, com legendas, para quem ver era suficiente. Bom, People and Arts, que já agora era o canal 13. E eu então fui almoçar e continuei a gravar as cassetes de vídeo, a minha cassete de vídeo, sempre na esperança de que não me apanhassem. Quando eu cheguei para a música número 30, eu já fiquei mais descansado. É, eu não disse a ninguém, não. Eu não disse a ninguém que tinha desgravado a lista de Schindler. Eu sabia lá o que era a lista de Schindler. Eu queria era música. Era música que eu gostava. E uma das músicas que. Uma das músicas que eu realmente gostava de ouvir era aquela que, entretanto, é agora, portanto, a música número 5. E é aquela que nós vamos ouvir nesta edição do nosso programa. Inclusive, houve um best-of que tinha esta música e é de uma ex-Spice Girl. E eu não sei onde é que gravei a música tanto da Micaela, foi na Sol Música, a música da Shania Twain foi na VH1, a da Whitney Houston foi na MTV, a dos Backstreet Boys, eu já não me recordo se foi na MTV ou na VH1, mas eu acho que foi na MTV. Mas esta, da Jerry Halliwell, Look at Me, eu lembro-me perfeitamente, tinha aquela placa azul com as letras brancas que eu não podia ler. Mas que sabia que ali estavam e que diziam então o nome da artista. Ainda apanhei a parte final. Eu gostava tanto de voltar a ter acesso a essas cassetes de música. Eu acho que era tão giro agora, de repente ter outra vez, poder outra vez assistir a essas cassetes. Eu acho. Acho que era muito giro. Bom. Vamos ouvir Look at Me da Jerry Halliwell. Ah, mas não sem antes. Aliás, mas depois disso, vamos ouvir uma outra música que também fez parte dessa cassete, que foi a música número 6. E eu vou colocá-la aqui seguidinha porque é mexida também. Sabem qual é que é? Living La Vida Loca. E esta música, ela era muito curiosa porque a versão espanhola passava no Sal Música e a versão inglesa passava na MTV. Na altura não havia MTV Portugal. Havia a MTV2, havia a MTV Music, mas esses canais nós não tínhamos acesso. Não tínhamos porque na altura não havia, assim, nós só tínhamos acesso depois às MTV Music e não sei quê, quando passamos para. Cento e tal canais, já toda a gente agora tem estes canais, cento e tal canais, até já que tenha 200, portanto, enfim. Depois outra coisa que eu realmente gostava nestas coisas era que os canais tinham muito mais música. Digamos que portanto, hoje em dia nós vemos muitos canais terem muita música, muita programação que não é música. Muitos canais não, peço desculpa, MTV. E na altura MTV tinha mais música, pelo menos a parte da manhã era só praticamente só música e os intervalos. E eu realmente entretinha-me muito a ver estes canais. Bom. Vamos ouvir então Jerry Halliwell com Look at Me e depois Ricky Martin com Living La Vida Loca. Aqui a versão que eu gravei do canal de televisão MTV. Aliás, até o meu gravador de. Até o meu vídeo encravar e o botão de stop não obedecer, praticamente tudo foi na MTV. Aliás. A partir da música número 19, algumas eu nem tenho aqui, porque eu gravei aquilo que queria e o que não queria. Como o vídeo encravou, eu gravei várias músicas, algumas eu até gostava, mas eu confesso que nem sei os nomes delas, porque, enfim, outras eu só passei a gostar depois de tanto as ouvir. Mas, enfim, aí sim. Tive que pedir ajuda ao meu irmão, que lá me deu na cabeça, porque desgravei a lista de Schindler. Saiba lá eu ainda hoje que filme é esse, mas ficou-me na cabeça exatamente por causa disso. Por causa de ter desgravado a cassete com o filme que eles tinham gravado na RTP. Mas enfim, já estava. 30 músicas. Ora, se cada uma música tivesse 3 minutos, 90 minutos já tinham ido à vida. Já não dava, já não ia voltar a dar, já não ia não recuperar a cassete, portanto, pronto, já podia ficar mais à vontade. Chegou uma altura. Ah, porque a segunda também foi assim. A segunda cassete de vídeo, disseram, ah, tal, mas não voltas a fazer isso, não sei quanto, não sei o que. Eu peguei, ah, não volto a fazer mais. A segunda cassete de vídeo também foi a mesma coisa. Só a partir da terceira é que me começaram a comprar cassetes de vídeo para eu não desgravar mais nada lá em casa. Mas pronto, enfim. Sem mais delongas, Jerry Ariel, Look at Me, Ricky Martin, Living la Vida Loca. Até já! Good looking, bad tasting, full bodied, butt wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold blooded, hot gossip, superficial. Life, or she'll take away your pain like a bullet to the to New York City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Volta ouvintes, depois de Living La Vida Loca, a música do Ricky Martin. O verão de 1999 foi mágico para mim, como eu já disse. Foi um verão que fez, onde fez muito sol. Foi um verão que podia ter sido trágico. Eu estava em mudanças naquela casa que, naquela altura, tinha uma sala enorme. A sala era tão grande, tão grande, tão grande, que dela ainda se fez uma sala enorme e um quarto, que não era assim tão pequeno. Eu gostava muito daquela sala. E então, eu tinha a sala com os sofás e em frente estava a televisão. E sabem, aquele sofá era grande. Eu gostava daquele sofá. Às vezes, quando me cansava, quando eu estava assim mais cansado, o que eu fazia era, enfim, eu às vezes cansava-me de gravar músicas, ou até cansava-me de sei lá, é que chegava uma altura que próxima música, ah, já gravei, ou ah, também já gravei. Então às vezes ficava ou à espreita de novidades, ou a desfrutar das músicas que passavam na televisão, que eu gostava. Pronto, e então vai daí, ficava na minha no sofá, deitado. Ou então, se fosse o caso, ficava no tal colchão que eu falei na semana passada, que era um colchão onde tinha alguns carrinhos. Sempre com 13 anos ainda brincava com carrinhos, se calhar não era a única criança, o único adolescente a fazê-lo. E então ficava a suspirar de amores pela Adriana. Eu gostava muito da Adriana. Foi aquela primeira pessoa que eu gostei mesmo a sério, ou pelo menos tinha consciência disso. Eu gostava. A Adriana era uma colega minha do 8º ano. Eu gostava mesmo muito dela. Acho que ela nunca soube. Ou se soube, a verdade é que também nunca fizemos grande coisa disso. Mas gostava muito dela. E então às vezes ouvia as músicas e ficava a pensar nela. Era giro. Olha, uma das músicas que eu ficava a ouvir, a pensar nela, era a que nós vamos ouvir a seguir, chamada My Heart Will Go On. E que por acaso era a música número 7 da minha primeira cassete de vídeo. Foi gravada ainda na manhã, já talvez 10h30 da manhã, desse dia 2 de julho de 1999. Há uma coisa que eu ainda estou para perceber. Como é que eu aprendi tão rápido a fazer isto? Como é que eu descobri e como é que eu aprendi tão rápido a parar a cassete, a voltar atrás, ou seja, aquele bocadinho para não apanhar a lista de Schindler, para que ninguém desse conta de que eu tinha desgravado a cassete. Portanto, eu gravava, por exemplo, sempre um segundinho a mais de outra coisa qualquer, do vídeo que veio para seguir, por exemplo, até para saber se me interessava ou não, não é? Se me interessasse, eu continuava a gravar, se não me interessasse, eu parava. Bom, e depois, constantemente estava, parava e depois voltava um bocadinho atrás e gravava um bocadinho por cima disso. Pronto. E daí então surgiram, de forma que, ou seja, isto aconteceu tudo de forma que nem sequer se desse conta das minhas aventuras, das minhas desgravações, no caso. Bom, há pouco falei-vos de algo que podia ter sido trágico. Recordo-me quando um tio meu e meu pai, basicamente, estavam a tratar de mudar, instalaram, acho que era um cilindro lá naquela casa, quando basicamente há uma descarga elétrica. E ainda bem que o disjuntor foi abaixo, senão realmente sim, era uma tragédia. Na altura estava a ver a DSF, final de uma tarde de sábado. Eu nem sei se esse canal ainda existe, mas Noah in DSF. Gostava daquela voz, gostava daquele. O DSF era um canal de desporto que eu acho que ainda existe, mas não tenho a certeza. Bom, outros tempos, outras coisas. Mas eis então este meu momento de romantismo e desta música que, para não variar, foi gravada também da MTV. My Heart Will Go On. Música da Celine Dion. Near, far, wherever. Pois é, ouvintes, música de Céline Dion foi aquela que nós ouvimos agora. Confesso que eu não percebi muito bem como é que entrou aqui uma outra música ao mesmo tempo. Sem querer, adicionei aqui uma outra música ao mesmo tempo. E a ideia não era bem essa, mas aconteceu. Bom, mas agora sim. Entrou na altura certa. Música que ouvimos há pouco foi a música de Celine Dion e é a música então do filme Titanic também, não é? O que nós ouvimos de fundo é uma música de um jogo de computador. Era outro dos passatempos preferidos que eu tinha. Era jogar Mega Drive. Lembro-me uma vez que fui. Enfim, foi um normal, ou uma casa de jogos que na altura, que eu não sei se existe ainda, que era a Sirius. Bom, na altura fazia-se jogos para Mega Drive, mas as pessoas naquela altura estavam mais preocupadas com outra coisa, com as Sega Saturns, as Playstations, e então o Mega Drive estava a ficar um bocadinho mais para trás. Vai daí, eu consegui encontrar alguns jogos. Baratos. Mais baratos. 2 contos cada jogo. Na altura ainda era bastante atenção, porque na altura 2 contos não é o mesmo que agora. 10 euros agora é nada praticamente. Mas naquela altura 2 contos ainda era o equivalente, se calhar, àquilo que é hoje 10. Portanto, ainda era alguma coisa, atenção. Em 96, 97, 95 ainda era alguma coisa. É? Eu cheguei a comprar uma consola de jogos por 27 contos. Lembro-me disso. Era uma Nintendo, era caríssima. Mas a verdade é que era algo que, não é? Que nos encantava. Enfim, eu não comprava nada. Quem comprava eram os meus pais, que sempre tiveram este cuidado, esta coisa de nos ver contentes. Então, basicamente, eu tinha este jogo, que era um jogo que eu adorava. Eu tratava muito mal as minhas consolas, tenho que admitir. Vá, não era assim tão mau quanto isso, mas um bocadinho era. E então, efetivamente, este era aquele jogo em que eu não fazia assim tanto disso. Em 99 eu jogava este jogo muitas vezes, como por exemplo o jogo em que eu basicamente. Enfim, não é? Em que eu basicamente eu chegava mais longe. Que era o Street Fighter, que era o que nós estávamos a ouvir há pouco. Este era o Shinobi, que também era um jogo mais ou menos desse tempo. E que também me deixava muitas saudades. Eu fiz esta pausa nas minhas 19 cassetes de vídeo porque realmente. Eu tenho a noção de que eu era um cego muito privilegiado. Ou se calhar pela minha capacidade de aventura. Eu gravava videoclipes. Eu jogava jogos de computador que são feitos só para as pessoas que veem. E atenção, porque eu nestes jogos eu até não ficava tão mal assim. No Street of Rage 2, na versão normal, eu cheguei ao final por mais do que uma vez. E sei lá, quer dizer, no Mortal Kombat, então, eu era campeão. Cheguei a vencer várias vezes no. Enfim, nesse jogo. E o que nós ouvimos aqui de fundo. Agora sim, ouvimos de fundo. É a música ou uma música do Mortal Kombat 1, mas esta é mais conhecida. Nada. Era esta daqui que é a mais conhecida. Também não. Lá hei de chegar. Bom. Mas o que eu estava a dizer. Ah, é esta, é esta. Era esta. Então, eu realmente. Este jogo, esta música é do Mortal Kombat 1. Mas eu no Mortal Kombat 3 eu venci aquilo. Não é? Havia até aquilo que era o Montaro, que era basicamente. Como é que eu posso dizer? Basicamente era aquilo que nós lançávamos uma bola de fogo e a bola voltava para nós. Pronto. E vai daí que era um grau de dificuldade maior. E eu basicamente lá estava a jogar o jogo, muito entretido. Enfim, o que é que eu posso dizer? Era algo que eu gostava. E chegava ao fim, como eu disse. E descobrir os truques todos e descobrir as coisinhas todas. Era realmente muito. Muito esperto. E então, este era um dos meus entretenimentos. Era as consolas de videojogos. Até porque às vezes dava-se o caso de que lá por casa. Bem, eu não era o único a usufruir da televisão, não é? Faz sentido. Portanto, basicamente a partir da tarde, ou mais para o final da tarde, eu não tinha outra hipótese que não abandonar o meu novo passatempo, que era gravar cassetes de vídeo com videoclipes. Mas enfim, bom, hoje vou ficar. Sabem que é uma coisa que eu gosto muito, que é a minha capacidade de memorizar as coisas. Eu gosto. A Adriana está-me aqui a fazer sinal com a cabeça, com o que diz, também acho que sim, é extraordinário. Vamos finalizar esta edição do Cá por Casa Tudo Bem com as músicas que eu gravei antes do almoço. E foram 4. A música número 8 foi a música dos 18s, chamada Mamma Mia. A música. Aqui nós não vamos ouvir aqui os 18s. Porque eu não creio ter aqui à minha disposição o disco. Portanto, vamos antes ficar com os ABBA. Depois vamos ficar com uma música dos Sixpence None Richer, chamada Kiss Me. Esta música foi a música número 2 e número 20. Da minha primeira cassete disso 2, a música número 9 e a música número 20 da minha primeira cassete de vídeo. Agora, qual é que é a parte engraçada? A parte engraçada é que basicamente isso já foi quando a minha cassete simplesmente crashou. Ou seja, quando o vídeo não parava de gravar. O que é que acontece? Bom, foi mesmo em cheio, porque eu gravei os dois videoclipes diferentes que a música dos Sixpence None Richer tinha. A música número 10. Bom, a música número 10 eu não tenho aqui comigo, portanto não vou trazê-la. Por isso é que eu disse que eram 4, no fundo até eram 5, mas eu a música número 10 não a tenho aqui comigo. Aliás, e até tenho. Então hoje vamos até a música número 11. Porque o número 10 foi uma música que fez muito sucesso também e foi gravada esta na MTV, que era a música da King of My Castle. Fugiu-me agora o nome dos senhores, dos intérpretes. Mas eu hei de os encontrar. King of My Castle. Música então que vamos ouvir em terceiro lugar. Para finalizar, vamos ficar com a música dos Fats and Small, chamada Turn Around, que foi a música número 11, também gravada na MTV. E não vamos ouvir aqui hoje, mas vai ser a música que vai abrir a próxima edição. A música, quando acabou, já a minha irmã me estava a chamar para almoçar, que era Beautiful, A Beautiful Stranger, da Madonna. Mas isto será para outra edição. Despeço-me. Na próxima semana também espero trazer a referida música dos 18s, que realmente hoje não tenho aqui comigo, com muita pena minha. Eu gostava de ter aqui a música, mas efetivamente só tenho o ABBA. Não tenho os 18s, por muito que seja ou que fosse aquilo que mais queria trazer, mas efetivamente não está aqui. Por isto, só poderá ser esta versão. E a Adriana estava aqui a dizer alguma coisa que eu não percebi. Porque neste momento estou eu e cá por casa não estou sozinho. Estão as duas Adrianas. Ah! Ainda bem que eu falei nisto, quero contar-vos algo antes de finalizar a nossa edição. Na próxima semana, o programa vai. Ou seja, a minha intervenção vai iniciar-se. Não na minha casa, mas num lugar que me foi muito especial. Tudo porque na próxima semana eu vou iniciar o nosso Cá por Casa Tudo Bem, bem perto da universidade onde eu estudei. E se tudo correr bem, e há de correr, também vai ser aí que se vai estrear uma nova locutora. Pois, se vai estrear é porque é nova, não é? Porque senão já era conhecida de cada casa. Enfim, bom, tudo isto para dizer que vai acontecer uma coisa que eu queria muito que acontecesse neste programa, que é de quando em quando lá vou eu para a rua. Ou lá vou eu falar com pessoas que são convidadas para todos os efeitos. A pessoa em causa é uma amiga minha, é uma grande amiga minha, e ela será convidada para o programa, e vamos lá ver se ela vai gostar da experiência ou não de se ver do lado de cá. Já lhe falei nisso, é o mais provável, mas caso não seja, será para todos os efeitos um momento muito especial que vai acontecer então no próximo sábado no nosso Cá por Casa Tudo Bem. Agora sim, 18s! E vão ser mesmo os 18s com a música Mamma Mia. Uma das músicas que vai fechar esta edição. Já sabem então que as outras vão ser King of My Castle, também, aliás, Sixpence None Richer com Kiss Me, também King of My Castle, depois para finalizar Turn Around dos Fats and Small. A todos então uma ótima tarde e até à próxima edição do Cá por Casa Tudo Bem. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela vossa presença. Canal 1. Must be the reason why I'm free in my trap soul. Must be the why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you. Cause things ain't getting over. Thank you.